De 26 de março a 2 de abril, o Procon de Gaspar realizou uma pesquisa de Páscoa nos 6 maiores supermercados do município. A pesquisa foi realizada nos chocolates e ovos de Páscoa. Para sabermos mais detalhes desta pesquisa, vamos conversar agora com o superintendente do Procon de Gaspar, o Thiago Felipe Zardo Machado. Superintendente, como foi feita essa pesquisa nos principais supermercados da cidade de Gaspar? Bom dia. Bom dia, Gil Dias. Bom dia a toda a audiência da Rádio Sentinela. Gil, a gente procurou abranger a maior quantidade de produtos possíveis, são mais de 60 itens das mais variadas marcas, e fomos nos 6 maiores supermercados da cidade que estão realizando aquela famosa campanha de chocolate de Páscoa, né? Qual a intenção para a orientação do consumidor a partir dessa pesquisa? Bom, a gente do Procon adota o entendimento de que ela tem dupla abrangência. A primeira é a mais óbvia, que a pesquisa tem o caráter de informação, de gerar informação para o consumidor. E a segunda, que fica mais escondida, é que ela também tem um caráter pedagógico para o fornecedor, para ele realmente se ater, de repente olhar para os preços que pratica, para os preços da concorrência, e ver às vezes que o seu preço praticado não é o mais adequado ao mercado. E o que o consumidor deve observar na hora da compra de ovos de Páscoa e chocolates neste ano? Chocolate Páscoa, ele mais do que um presente, ele também é um produto alimentício. Então, a gente, na hora de separar os 3 passos principais na hora da compra do chocolate de Páscoa para a família, para o filho, enfim, a gente separa em 3 passos. O primeiro deles, o consumidor deve ir ao supermercado, enfim, onde for comprar, e olhar a validade. No segundo, Gil, ele deve olhar a qualidade, se atentando à composição, tá, e à tabela nutricional. E o terceiro passo, aí vem o preço. Então, seriam essas as dicas do Procon na hora de realizar a compra do chocolate de Páscoa. A Páscoa sempre é uma data especial que movimenta todo o comércio do Brasil e também, é claro, aqui em Gaspar. E quanto ao parcelamento também, que as pessoas compram bastante para presentear e acabam parcelando, é bom o consumidor ficar atento também? Sim, Gil, sem dúvidas que o chocolate de Páscoa, a campanha de Páscoa, ela movimenta todo o mercado na cidade, no estado, no Brasil, enfim, e que há um comprometimento muitas vezes da renda do consumidor. E para isso, a gente sempre, eu gosto de aplicar uma famosa frase: não compre aquilo que você não precisa, ou que talvez não é tão essencial, com o dinheiro que você não tem. Né? Acho que essa ficaria a maior dica do Procon sobre o assunto. Superintendente, devido ao calor que está fazendo aqui na região também, é claro, o consumidor deve ficar atento quanto aos ovos de Páscoa e chocolates que estão expostos em locais impróprios, por exemplo, ao calor. Com certeza, Gil. O consumidor deve ficar atento a essas questões de acondicionamento, de como que o produto está exposto, se ele está muito próximo de alguma situação que possa colocar em risco a sua qualidade e a sua sanidade. De repente, até ele pode estar acionando a vigilância sanitária e afins, e até inclusive o PROCON, para tomar alguma diligência com relação ao assunto. Durante esta pesquisa nos 6 principais supermercados da cidade, do município, observou-se que existem também opções de pagamento parcelado, se está dentro do valor à vista também, superintendente? A regra geral ali é o pagamento à vista. Se tiver algum acréscimo parcelado, o fornecedor tem que avisar antes. Com relação a isso, o que preza o Código de Defesa do Consumidor e as boas práticas na relação de consumo é informação. O fornecedor até pode praticar preço diferenciado e gerar um acréscimo para pagamentos diferentes. Agora, para isso, tem que ter informação prévia. E essa pesquisa realizada pelo Procon está no site de vocês, para o consumidor gasparense conferir? Sim, está no site da Prefeitura, no link do Procon, publicado para todos os consumidores que quiserem acessar e pesquisar. Né? Pesquisar ali, pode pesquisar à frente e buscar o preço mais interessante no produto que deseja comprar. Qualquer reclamação quanto a esses produtos, o melhor consumidor é entrar em contato com o Procon. Sim, nós estamos à disposição, tanto no telefone do Procon, no 151 também, e aqui na sede fisicamente para atender o consumidor. Nós conversamos com o superintendente do Procon de Gaspar, Thiago Felipe Zardo Machado, nos falando sobre a pesquisa de Páscoa realizada pelo Procon do município de 26 de março a 2 de abril. Do Procon, Gil Dias para a Rádio Sentinela.